Wesley Fernandes, totalmente apaixonado. Essa aqui é pra secar umas 10 grades de glacial, ó. Sabe, nosso problema é igualdade. Já estamos conscientes que por mais que a gente tente, não dá certo, mas quem sabe o certo é assim. Lembro de como tudo era perfeito, mas assim é todo começo. A gente esconde os defeitos até se conhecer melhor. O que esse amor tem de tão diferente que prende a gente? Ninguém abre mão e reatamos nossa ex-relação. A gente se dá tão bem entre quatro paredes e pouco me importa do quarto pra fora. Eu e você, sem regra, sem lógica. A gente se dá tão bem entre quatro paredes que pouco me importa do quarto pra fora. Eu e você, sem regra, sem lógica. Ninguém abre mão e reatamos nossa ex-relação. A gente se dá tão bem entre quatro paredes e pouco me importa do quarto pra fora. Eu e você, sem regra, sem lógica. A gente se dá tão bem entre quatro paredes e pouco me importa do quarto. Eu e você, sem regra, sem lógica. A gente se dá tão bem entre quatro paredes que pouco me importa do quarto pra fora. Eu e você, sem regra, sem lógica. Isso é Rony Fernandes em todo boteco e todo cabaré do Brasil. Agora respeite o pai da seresta. Serve planos de saúde, Unimed, Intermed e Odonto Prime. Informa a hora certa. 14:15. Asas livres. Ao vivo. Todos abraços.